Rádio Grande Vale, AM, 1580 kHz, para Ibuna. Grande Vale, a paixão do Vale, agora 9 horas 2 minutos, 9:02. Vamos lá na Ponte 4 atender o seu José Menino. Seu José Menino, bom dia! Bom dia a toda a família sintonizada aqui na Grande Vale 1580. Seu José Menino ligou, pediu e vai ouvir. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Paixão do Vale, agora 9 horas 20 minutos, 9:20. Agora eu vou atender meu amigão Gonzaga lá no Campo Redondo. Gonzaga, bom dia. Bom dia a toda a família aí que está na sintonia com a gente, né? Todo o pessoal aí do Campo Redondo, é, pessoal do Bragança, Itapeva. Bom dia, Itapeva. Bom dia, bairro da Lagoa, né? Todo o pessoal aí que está na sintonia com a gente. E o Gonzaga pede para ouvir hoje com Léo Canhoto e Robertinho, Meu Benzinho e Mentirosa. Está oferecendo com todo carinho para todos os ouvintes. Pro amigão Varginho, que tá na sintonia com a gente, lá pra mamãe, dona Clarinda, o Fernando, a Madalena, a Jaqueline, o Lucas, pra todos nós aqui da rádio, né, fazendo aquele giro informativo, desejando uma quarta-feira a todos. É, uma ótima quarta-feira, meu amigão Gonzaga. Vamos que vamos, estamos chegando aí com Léo Canhoto pra cantar bonito pra nós ouvir. Bom dia, 9:20.